A festa com o retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Uma retrospectiva das músicas que marcaram a sua vida. Alô, Wilson. A Legião Kelly. Alô, Guamá! Bom dia pra vocês, tudo certo? Vamos começar nossa viagem por aqui assim? Bora! Vamos começar assim! Príncipe Negro Retrô. E é pra dançar, é pra curtir! Janela fica sempre a me olhar. Só quem sabe vai. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Vocês. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Sabe por quê? É só dela. É só dela. Mano Marquinho! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O coração assim. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Alô, Max, chega aí, Maxson. É só dela. É só dela. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar. Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. Lá fora, a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Um abraço, carinho, toda a família Carvalho com a gente. Dona Margarida, obrigado pelo carinho. Minha amiga Alexia, meu amigo Cláudio do Quintal, o homem do sushi no Guamá. Fica à vontade, mano. Olha, Gabiru! Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo. Marcelo Bido Bido, tamo junto, hein? Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Nossa amiga Leca fanática, tá no retrô sempre. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Nosso amigo Marcinho Farofa, os moleques do canal com a gente. Mas já pensei. O Anderson da Pop, Pop Dente. Patrícia Souza, Cris da UPA, obrigado pelo carinho. Olha a galera aqui. Tomei o tacacá. A aqui tem emoção, pois o meu... Henrique Santos, a equipe do líder com a gente, valeu! Quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Te liguei. Égua do frio, meu irmão. Pra te falar que eu já cheguei aqui. Eu passei no Marro das Fronteiras, velha guarda. Minha amiga Drica, Sassá, GDP. Mas já um abraço pra Bia, Tieta, Tati. Alô, Sérgio! Um abraço, valeu. Aqui tem pato no tucupi. Bem reduzido, vai. Também o tacacá. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Rony Denzeliel! Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Um abraço aos talibãs com a gente, beijo! Curtindo o Retrô também! Valeu demais, hein? Toquinho da João de Deus, alô garoto, valeu! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera aí. Libera, libera pra mim. Libera que eu... Empresário Carlos, olha o búfalo comigo. Libera, libera. Junto com a galera curtindo o Retrô no Guamá. Libera que eu tô afim. Então. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Valeu, Caboquinho! Você quer ser dizendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer. Bora, Misael, segura, garoto! De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Tony Edson. Igual esse som, melhor som não há. Diz quem é? É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. Lá vem o Canela, avó. Com o som que mexe com seu coração. Com quem? DJ Edilson. E ele? DJ Edilson. O som da galera agitando o povão. Oh, oh. Diz quem é? Pode crer. Meu amigo Juninho do Comércio com a gente, o homem das marcas em Belém do Pará. Com a esposa Rebeca, curtindo o Retrô também, na reabertura do futebol, hein? Manda, Juninho! Rapaz, o Canela chegou aqui com a mão cheia de calcinha. Como você disse, tá na hora. Essa é a hora. A hora do prometido. Como todos os anos. Ele distribui a calcinha pra mulherada. Rapaz, só coisa boa, hein? Coisa de primeira. Minha amiga Fofusca, alô, Fofusca! Você pode acreditar. Olha a mulherada eufórica aí, louquinha, olha. Quem quer a calcinha do Canela aí? Narciso, presta atenção, meu. Bora, vamos junto. Deixa comigo. O som da galera agitando o povão. de amor. Canal, vou fazer o seguinte, vai começar a jogar a calcinha pra mulherada aí, olha aí, no meio. Pra cá também, ó. Pra cá, pra lá. Só que tudo acabou, é melhor desistir de mim. Cor preferida do Canela, é? É branca? É? Então joga, vai! Pronto, acabou! Valeu! Aí se dá bem, né, Chico? É hoje. Que possa te tocar, te envolver pouco a pouco, tocar seu corpo, fazer você sair de si mesmo. Nada no mundo, amor, vai ser igual a mim. Bem que tu sabe. O Canela aqui é o seguinte. A mulher que estiver usando hoje uma calcinha branca vai ganhar outra calcinha do Canela agora. Pode chegar aqui. Chega aí com o homem. Aqui dentro de mim, porque todos dias. Nosso DJ Wallace Show. Um abraço do Pikachu com a gente também. Cubanha do Guamá, o Eric, toda a galera. Dentro do coração, o que você me falou. Não quero mais me enganar. Já sei como assim. Nem que eu morra por ti, eu vou conseguir. Mas sei que vou viver de ilusão. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Olha, Goma! Quero te encontrar. E não te... Pronto, quem tiver uma calcinha vermelha vai ganhar mais uma do Canela agora. Te amo e tá te aí. Quero. Amor com seus mistérios. É vestida, tá? Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê olá. As meninas do Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamazu. O prega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Um abraço a Liliane, pra Tayane, o agente tá curtindo o retrô também. Sonho rumbia tocar. Alô Vanessa, minhas primas da saudade do retrô. Na madrugada rolando um brega.

Meu amigo Giovanni Pop Head com a gente. Ajuda com a esposa, gostou do retrô. Fica à vontade, tamo junto, hein? Você merece ser feliz com outro alguém. Bora, Júlio do Comércio! Segura aí. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo e seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Obrigado, meu parceiro Cássio, DJ Cássio com a gente. Homem que também fez a mídia do Retrô no Guamá. Um abraço, carinho, Edilson, de Elcio Rebelde, meu irmão, valeu. Já tem saudade, vai lá, dança. E já estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Obrigado, Sassá. Meu amigo Marlon, me dá as fronteiras. Alô, Marlon, tamo junto, hein? E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. As irmãs de metralhas do Guamá com a gente. E toda a família Delta Som. Um abraço com muito carinho, fica à vontade, valeu. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Bora, Guamá! Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Bora, Bido Bido. Minha amiga Simone com a gente. A Andresa, a Alessandra. Opa! Alô, Silvan. Você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Você é Paulinho e Velha Guarda, bora! Com o pó do amor você viaja nas ondas. Um abraço, rei da empada, sua esposa com a gente. Um abraço, Zezé, Juninho, Juninho do Rock, né? Valeu! Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Um abraço, abraço, Juan, Eduardo, Cris, Alanda, Jéssica, Bete, Matheus, toda a galera, Bacuzinho. Comemorando o aniversário do Juan. Traficante do amor. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Bora curtir assim agora. Bora colar, bora colar. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Lembra que vivemos. O caboquinho do Aguamá. Olha aí, rebelde, passa o pano. Aí sim. A mágica no olhar. Bora, tchê. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando. O hino das garotas sem freio. Olha aí. Minhas garotas sem freio, um beijo pra vocês, olha. Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei. Um abraço, Miguel, toda a comitiva da Frei Daniel com a gente. Passou do Pepe, Andrezão, Rodrigo e a Kátia. Galera do Coqueiro, futebol pelado com a gente no Retro. Hoje, domingão, vamos estar na Florentina, no Jurunas. Começa às 7 da noite, vai até 5 da manhã. Rony da Israel, valeu. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Oh, oh, oh. Do Retro. Chamou a segunda aqui na frente pra manter a ordem, dá um giro aqui. Beleza, equipe de apoio, dá um giro aqui na frente pra manter a ordem. Cante uma canção pra mim que fale do céu. Que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende. Alô, segura, você não chega aqui na frente rapidinho pra manter a ordem, chega aí. Que só lhe interessa da vida poder. Alô, Canela, vamos providenciar aí, filho. Toma a segurança aqui na frente pra manter a ordem. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e

que depois de longa espera encheu em jardins de cores. A onda agora é retrô. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Príncipe Negro. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Eu passei em Valdo Paladar. Aqui com a gente. Depois do futebol tem churrasco, tem sopa, vai ser bacana lá. Vou te caçar. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. DJ Edilson. Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Reduzido, vai. Eu vou tentar devolver. Giovanni, o Rafa, Pop Head com a gente do Guamá. Bora, Giovanni. E o frango. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava. Meu amigo Odilon, presidente dos mototaxistas do Jurunas. Na corrente do retrô. Bora, Odilon. Cortou em pedaço. Acho que agora ele ouviu. Hoje que sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já. Bora, Pivazinha! Meu amigo Ricardinho, parceiro Nenê, meus amigos do Jurunas, amigos de infância do Edilson Coigel. Pode crer. Bora, Vanessa, minha prima da saudade. Pro meu amigo Chico e a nossa Diana Estrela. Só é amor! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Com a gente também, meu grande amigo Formiga. E a nossa amiga Paula Saudade, curtindo o retrô do Guamá também. Viajando no tempo, segura aí. Eu já. Renata Aguinaldo, é de São Domingos do Capim. Obrigado, hein? Sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Bora, retrô! Meu amigo Johnny, o Johnny da Laranja com a gente, retrô, valeu! Bruno, equipe Letícia Lanche com a gente. Viaja aí! Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, é muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura, heterogênea mistura. Mistura que deu certo. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão. Nossa amiga tá aí na Paladar. Olha a filha do Evaldo com a gente. Minha água, meu ar, meu luar do sertão. Alô, garçom, não, chega com o Abel. Tá passando a paraense aqui do meu lado. O homem tá com sede, chega aí. Casal perfeito, a gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de traz mais um pacote aqui na frente, galera. Tá com sede, meu irmão. Chega aí, bora. E aí? Se voltar para mim, te perdoarei por todo o amor que sinto. Bora que o rei da empada tá com sede. Chega aí, garçom. Ele é a patroa. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar. Toquinho da João de Deus, valeu! Não sei o que fazer se você me deixar. Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Meu amor, meu grande amor. Esse tubarão velho aguarda, rebelde. Um abraço, meu garoto. DJ Ney e a galera da RR Chevrolet. O meu coração está sangrando. Só mais uma chance, meu bem, por favor. Príncipe Negro. Para te provar todo meu grande amor. Se você não voltar, vou enlouquecer. Nossa amiga Cecela com a gente tá aqui, né, rebelde? Sobrinhão, hein? Volte pra mim. Meu amor, meu grande amor. Oh, oh, oh, volte pra mim. Obrigado, meu parceiro Júnior do Comércio. Sua esposa Rebeca. Amigos de Dilson, Chelsea, Rebelde, Retro. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Passo tantas noites sem dormir. Nem sinto vontade de comer. Eu vejo você e outros homens. Sinto a tua presença em meu viver. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de... Nosso amigo George e a Paola com a gente. Abraço, carinho, só valeu. Fica à vontade. Sei que não mereço este sofrer. Volta e vem Tô sabendo que hoje é aniversário, Rebelde, nosso amigo Mil Grau. Tá aqui com a gente comemorando no Retrô. Alô, Mil Grau! Parabéns, saúde pra você, meu irmão, parabéns. Volta, vem me fazer cantar. Cadê o Redondo, hein? Hoje eu só sei chorar este meu pranto. Alessandra, loira. Lá de o quê, rapaz? A Brada do Guamá, olha aí. Valeu. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Nosso amigo empresário Denils. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereço este sofrer. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti, eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar este meu pranto. Sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é de... Lode de abrado, sua esposa Alessandra, valeu. De quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Gostoso demais esses momentos. E o par? Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Ainda não achou, Leca? Se a emoção bater forte dentro do seu peito, isso é perigoso. Não se intimide. Pode, Val! Se abra é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Aniversário da Regivânia, das carniças, quem manda aí é o Orelha, lá do Livramento, valeu. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. Nosso amigo Márcio Seixas, bora, filho. Vai ser bom. Um abraço, Márcio Seixas, o farol foi moleque do canal Guarrecho no Retrô. Eu sou seu fã. Tô sabendo que meu grande amigo DJ Naldo, lá do Júnior Saudade, tá com a gente. Um abraço, Naldo. Galera que arrebenta no Guamá também. Um abraço, Edilson, Gels, Rebelde. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom. Príncipe a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom. Volta logo a maçã. Aqui está, aqui está o Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo.